Salvador, Santo Regino, 7 na altera na Galeão, 4 horas e 4 minutos de autonomia, com 229 a bordo para o táxi. Obrigado, táxi. Via parte principal em Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 1, 18, decimal 95, ajuste agora 10, 12, tan 3, 171. Boa noite, 97, vai guardar a passagem da Airbus da TAM. Após consegue Juliette, portão 612. E aguarda ela nessa TAM, pode direto em assunto de completo. Salvador, bom dia, voo 1804, atende a informação, é a autorização, portão 4. Voo 1804, informação Foxtrot, ajuste 12, guarde 4. 12, Fox, aguardaram 804. É Voo 1804, pronto, copa. Pronto. Autorizado, Salvador Galeão, via Upper Zulu 10, SMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Toquim. Nível de voo 360, saída Tael. Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5157 e o controle Salvador 120.8. Autorizado então, Galeão, nível 360, pela Apesolu 10, Smart, Lúcio, Barbacena, Toquim. Saída Tael, Leda, Bridge. Decolada 10, curva à direita. 5157. Controle 120.8. Correto, pronto, voo no 804. Camará pronto, 804. Solo Salvador, bom dia. É o azul 4040, essa informação é eco, com fim vinda 340. Azul 4040, informação em curso é Foxtrot. Ajuste 1012. Pronto, cópia. Vai copiar o azul 4040. Autorizado Salvador com fins via Upper Zulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, direto Bridge, onde o Interceptor via. Após, conforme a rota. Decola da pista 10. Com a primeira curva à direita. Transponder 5156 e o controle Salvador 120.8. Autorizado com fim, nível 340, via Upper Zulu 16. Decolada 10, curva na direita, da Eule da Briga saída. 51956 é o transponder, 108 é o controle azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto. Tome ciência, penalita a informação Foxtrot, pronto para pushback e acionamento. Vai tomar ciência, o 4040. Do 4040 na escuta do som? Na escuta, senhor. Mas a informação é passada pelo centro, com fins já está abaixo dos mínimos instrumentos, ok? Estamos cientes, azul 4040. Zona 71, decolada 08, chame o controle em 120, décima 8. Controle 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o SAM 3171, Dael Leta, cruzando 1900 pés na segunda. SAM 3171, contato radar na decolagem, vigilância, atenção. Vigilância, atenção, SAM 3171. Salvador, 3390, estimativo 330 aprovado, pronto, cópia, é o TAM 3890. Obrigado, Salvador Recife, via Upper Whisk 58, nível de voo 330, saída Fuca, transição Caju, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, transponder 5153, e o controle Salvador 120, decimal 8. Obrigado, Salvador. É 330.8. É para na fuga, caso fora da 10, 3.8. Correto, é pronto, tá 3.8.9.0. Azul 4201, tô autorizado, Salvador Campinas, via UP Zulu 16, nível de voo 340, saída Dael, Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta aerovia, após conforme a rota, decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5155, e o controle Salvador 120, decimal 8. Leda. Eu vou Leda. Obrigado, voa Leda, tá 3171. Certo, 5155, champão para pushback, acionamento azul 4201. chame a torre 1895. Tem a torre 118? 95. 118, 95. Newton 3153, na final do X-ray, baixado, checado. Newton 3153, ciente, continue na final, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização 3153. Zona 53, pouso autorizado, 90, vento 060 graus, 02 nós. Ele pôs 90, 3153. Salvador, Golo 642, informação Fox, autorização Recife. Na frequência 1251. Chamar Recife, Recife 1251, está presente para Johan. Obrigado, vamos lá. Golo 642, autorizado Salvador, Recife, via Upperwisk 58. Nível de voo 390, saída Puca, transição Caju. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5165 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 390 até Recife, diretor 58. Decola da 1-0, curva à esquerda. Saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5165 e o controle 1208, Gol 1642. Correto, Antônio, Gol 1642. Gente, 1642. Dia, você é 6211, informação Fox Track. 6211, Fox Track correto, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Salvador Galeão. Via UPZulu 1-0, SMAP, após DCT Lúvito, DCT Barbacena, após DCT Toquim. Nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda Bridge. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5161 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, Salvador Galeão. E a presa do 1-0, mato, vai batendo a todo mundo, 6-0 no livro. Dael Lida Brita, saída 10, é a pista, com curva direita, 161, transpondo, 308, controle. Correto, Schneider 6291, no airport pronto para pushback e acionamento. O TAN 3153, livrou. TAN 3153, prossegue táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Que o portão previsto é o 09, o mesmo enquanto é ser ocupado pelo tráfego da companhia. Paciente, vai manter a Alfa, mantém antes da Juliette, previsto 09. Tá mal, pode ser. Salvador, é o TAM 3890, bom dia, 3809, puxa, funcionamento. Chama o TAC 3890. Nada. Autorizado, chama o táxi azul 4201. Salvador, bom dia. Da 3597, tem da Foxtrot, portão 11. Autorização Brasília, nível 360. Da 3517, tem aprovado 380, copia? Copia, nível 380, tá 3597. Autorizado, Salvador, Brasília, via Pêsulo 197, nível de voo 380. Saída Arbor, após Elefa. Decolada pista 10 com a primeira curva à direita. Transponder 5170 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 380 Brasília, via Apresolo 17, decolando da pista 10 com a primeira curva direita. Saída Arbor, Elefa. O transponder 5170 e o controle 1208, da 3597. Correto, 3597, apenas confirmando a saída Arbor, ok? Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Arbor, Elefa. Change, Arbor, Elefa, da 3597. Correto, chama pronto, 3597. Semana pronta, da 3597. Alô, Salvador, Oscar, né? 2211 na posição 1 para a posição 1. Schlemmer 2111, vai aguardar o número 2 no setor. Da 3890 para o táxi, está com 70 a bordo, 4 horas até na Natal. 70, 4 horas de Natal, confere? Afirmativo. Pois é, táxi via pátio principal em Índia. No ponto de espera da pista 10, torre 1118, decimal 95. Ajuste 10, 12, está 3890. 2 pátio em Índia, ponto de espera de uma torre, 1186. Negativo, 1895, ok? 1 no 8,95. 1895, obrigado. Solo Salvador, azul 4201, para o táxi. Com 123, 123 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. Utilizar táxi à sua direita via Índia, no ponto de espera da pista 10, torre 118, decimal 95. Ajuste 10, 12, azul 4201, boa viagem. Via Índia, ponto de espera 1895, 10, 12. Azul 4201, obrigado, bom trabalho. Tana 3153, após a passagem da Airbus da companhia, prossegue Juliette, portão 09. Sim, após a passagem do colega, prossegue Juliette 09, está 3153. Oxané 6211, após a passagem do Airbus da TAM à sua causa, está autorizado pushback em coordenação equipe de solo, chame para o táxi. Após a passagem do Airbus da TAM, está autorizado pushback, vai reportar para o táxi do Oxané 4201, onde espera Adão do Zero Pronto. Dia, viu, 4201, está autorizada a decolagem da 10, vento 40 graus, 03 nós. Autorizada a decolagem 10, 4201.